te buscar. Me conecta no teu coração. Vou acessando até te encontrar. Pra te dizer, te quero mais. Sentir o teu corpo.